Azul 4209, autorizado com fins, nível de voo 360, via UPSU 16, pistão no zero, curva direita, saída da EL, Leda, bridge, controle 119, decimal 35, transponda 5130. Autorizado, 360, com fins, controle no meio, para a décima direita da EL, Leda, bridge, Azul 4209, condicionamento correto, um pronto para pushback acionamento. Boa noite, senhor Salvador 3305 da TAM, agora passando o externo. TAM 3305, autorizado, pouso, pistão no zero, vento 110 graus, 062. Livre pouso, pista 10, 3305. Saré 6313, correção, aguarde para pushback. Ok, vai aguardar o 6313. Solo, é de 97. Com 5 a bordo, 3 horas para 3 minutos, 10 pontos, pronto para trás. Objeto 9735, autorizado, táxi via Índia, ponto de espera da pista 10, me chame. Da táxi via Índia, chama na ponte espera, 9735. Olá, como está aí? Confirme para a torre. O 9907 está a 4 milhas para o externo, aeronave da TAM à frente, 5.2 milhas, complete aproximação, chame a torre 1186, chegando o trem. 186, total, 9907. Oceané 6313, após a passagem do Boeing, da BJ, sua retaguarda autorizada, push, chame o plano para táxi. Oi, Salvador, boa noite. Total 9907. Total 9907, continue a aproximação número 2 para pouso. Para aproximação número 2, total 9907. Está pronto, ponto de espera da 10. Objeto 9735, mantenha ponto de espera. Mantenha ponto de espera, 9735. Externo, vai estar travado, total 9907. Total 9907, ciência, aguarde pista livre. Guarda. Confirme para a torre. TAM 3305, no solo 46, livre direita, autorizado a ingressar na Alfa Juliette, posição 07. Juliette, posição 7, na 3305. 747 na posição 5, para puxa, acionamento. Web 6747, chama na 118.62. 18.62. Autorizado pouso, pistão no zero, vento 120 graus, 069. Autorizado pouso, total 9907. Oi, Salvador, boa noite, web 6747, na oposição. Puxa, funcionamento. JET 6747, após o Airbus da TAM, vai passar sua retaguarda, autorizado pushback, chamando para táxi. Autorizado, puxa, acionamento, chamada para o táxi, 6747. Solicita por onde pelo, autorizado 200, tente de dar, bravo. Rio 5972, desça para 8.014, ainda na chegada bom. Perdeu 8.000, com 1014 na bola. Zé 076, livre LS. Livre LS, Bonajá 76. Salvador, Sané 63, 13 para o táxi, com POV de 155. Alternamos Galeão com 3 horas de banho. Sané 63, 13 autorizado a ingressar na Índia, no ponto de espera da pistão 10, chame-me Torre. Ok, ingressa na Índia, ponto 0, vamos chamar, 6313. Total 9907 no sol, 849, autorizado a ingressar na Alfa, Kilo, pátio 3, posição 06. Alfa, Kilo, pátio 3, posição 06, 99. Webjet 9735, autorizado decolagem, pistão 10, vento 120 graus, 089. Grande decolagem, 10, quase 95. Pegada, ponto 10, 95, 95. Torre Salvador, Chané 6313, aproximando com espera pronta. Chané 6313 autorizado a alinhar e manter cabeceira 10. Alinha e mantém cabeceira 10, Chané 6313. Jet 9735, decolou 50, chame controle 119 decimal 35. 1935, boa noite. Controle Web 9735. Web 735, controle, contato radar. O 076, aproximação, checa trem, torre 1186. Bastante armado, gol no 076, 1186. Torre Salvador, gol 1076, passando Índia Serra, bastante armado. Gol 1076, continue a aproximação, informo aeronave. Um Airbus da Oceané, alinhado na cabeceira 10. Segunda 5, quando pronto para descida, descer para 6.000 com 1.014. 7, quando ideal, descendo para 6.000, 5.5 no 5. 1076, autorizado pouso, pistão 10, vento 120 graus, 089. Livre pouso, quando já 76. Lé 6313, decolou 2. 5-2, chame controle 119 decimal 35. 119-35, Chané 6313, boa Páscoa. 4209 na frente, Azul 4209, aguarde pushback. Na presente. Para o táxi web 6747 com 3,49 de autonomia, alternando Galeão, confirmando o POB com 167 a bordo. Avejet 6747, autorizado o táxi via Índia. Me chame no ponto de espera da pista 10. Via Índia, chamar no ponto de espera da 10, L6747. Voo 10076 no solo aos 53, autorizado o táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Via Alfa, reporte antes da Juliette, Gol 10076. Azul 4209, após a passagem do Boeing da EBJET, sua retaguarda autorizada inicial push, chame pronto para táxi. Pois é, de você push, chame para táxi, 2409. Manda lá no 180 para 6595. Gente. Cinto 972, sem restrições até 2000. Sem restrições até 2000, pode aprovar o... Dona. Salve, Nino, partido é expo. Adiantada, muito obrigado de qualquer maneira. A gente vai adiantar. A princípio, vou manter a chegada descendo para 2000 bend. Ok, obrigado. Descendo para 2.5972. Bravo. Está pronto, próximo ponto de venda. Abjet 6747, autorizado a ingressar na cabeceira 10, reporte alinhado e pronto. Onde efetua a solicitação? 251, boa noite. Boa. Salvador, boa noite, Europa, 084, posição 10, comenta Bravo, we are ready for them. Europa, 084, clear to Madrid, flight level 370 via Upazul 10, runway 10, turning left at the battery. Puka, Papa Uniforme, Charlie, Alpha, transition, Tipa, Zulu, India, Papa, Alfa Romeo, transition, controle 119, small 35, squawk 5125. Avisagem 6747, autorizado decolagem, pista 10, vento 120 graus, 08 nós. Juliette, Gol no 076, aguarde para ingresso. Aguarda. Salvador, Gol 1604, box 2, pushback, exatamente. Gol 1604, aguarde pushback. 04. Europa 084, Puka de Patri, Papa Uniforme, Charlie Alpha, and Zipa Transition, Zulu, India, Papa Alpha Romeo, and Squawk 5125. Copy, Europa, Tio Borda, Departure Puka, Transition Star, and Squawk 5125, Europa. Europa 085 with the best, correct, you report to Red for startup. Where 7747 decolou 58, chame controle 119 decimal 35. 1935-6747. Sobre a posição 3076. Gol 1076 após o táxi do Embraer da Azul. Autorizado ingressar na Juliette, posição 04. 04, né? Azul para 209 para o táxi, 7735. Tá, 972, vamos continuar encurtando. Condições de voo externo, Simbra, pode falar? Dieter, aprovando Simbra agora. Maravilha, hein? Você siga o gol número 04. Vamos, é possível a gente já dar partida na posição? Autorizado, repassando para o pushback. Já pronto para o pushback, né, 04. Gol, o número 04, tem aeronave ingressando no 4 após o mesmo. Autorizaria o senhor a iniciar o pushback? Tá, sim, 04, obrigado. De Simbra 5972, está autorizado o ILS? Está autorizado. Valeu, obrigado. CP 5595 até 2000. Até 2000, 5595. Ou 904, autorizado o feedback, estamos prontos para táxi. Esse foi, obrigado. CB 747, voe Elefa. Confirmando? Pronto. Elefa. Elefa, ciente o F67 passando. 5972, 3.8 milhas para o externo, redução para velocidade de aproximação e cheque pré-pouso. Já visto o aeroporto? Afirmativo. Positivo, chame a torre, 1986, solicite instruções para pouso. 18-1, confirme. Meia dúzia. Obrigado, grata cooperação. Azul 4209, autorizado decolagem, pista 10, vento 120 graus, 089. Decolagem 4209. E o 5972, bom dia Salvador, boa noite Salvador. Tá passando externo em mais... meia milha. Rio 5972, ciente, aguarda pista livre. 5972 autorizado, pouso, pistão 10, vento 110 graus, 089. 5972, obrigado. Azul 4209, decolou 02, chame controle 119, decimal 35. 1935, obrigado, boa noite. Boa noite, Azul 4209, decolado na sua escuta. Boa noite, Azul 4209, este é o controle, contato radar. 4209. 4209, autorizaria direto da Elo ou Leda? Leda. Grato pra Leda. Web 747, chame Recife, 1260. Gente, Recife, 1260, uma boa noite. Boa. Trip 5595 na final, cheque o trem, já vista o aeroporto. Afirmativo. Gente, chame a torre, 1186. 786 torre, muitíssimo boa noite, obrigado. Boa. Rio 5972, no solo 04, livre à direita, autorizado a ingressar na Alfa, reporte antes da Juliette. Rio 5972, ingressa na Alfa, chama antes da Juliette. Para o táxi, eu vou 1604, PV de 177, 3 horas e 24, alternando o Recife. 1604, autorizado a ingressar na Índia, reporte no ponto de espera da pista 10. Desingresse na Índia, reporte no ponto de espera da 10, 604. Torre Trip 5595, boa noite. Boa noite, Trip 5595. Passando externo, baixar travado. Trip 5595, autorizado pouso, pista 10, vento 110 graus, 062. Ciente, livre pouso, 5595. Salvador, Europa, 08, forward do taxi. Europa, 08, só confirmo, passos on board. Two 249, passos on board, Europa, 08, forward. 284, approved taxi via India, contact the tower on 100 point, runway 10. Runway 10 via taxiway India, Europa 04. Rio 5972, correção, autorizado ingressar na Alfa, Kilo, pátio 3, posição 08. 3, posição 08, Rio 5972. Próximo ponto de espera da 10, gol 1604. 1604, visual com aeronave na final. Afirmo, visual. Gol 1604, após o pouso do mesmo autorizado ingressar na cabeceira 10, reporte alinhado e pronto. Posso passar de tráfego ali na 10604. Salvador, Europa, reporte. Go ahead, Europa 084. Yes, for information, so on board 252, I repeat, 252, during the queue. Europa 084, persons on board 252. Copy, understand, taxi to holding point 10 by India and Alpha. Europa 084. Salvador, Europa 04, confirm via India and Bravo. I repeat, India and Bravo, 240.10. Turn around, April 1, via, next via India and Alpha, as number 2. India and Alpha, Europa 04, number 2. 155, no solo 08. Autorizado ingressar na Alfa Kilo, pátio 3, posição 03. Alfa Kilo, posição 3, pátio 3, 55, no 5. Luciano, 224, estabilizou? Está no localizador de zona, 224. Muito bom. Cheque o trem torre 1986. 286, 224. O azul 4209, chame Recife, 1251. Recife, 251, obrigado, até já. Até. 0304. Salvador, Oceania 224, NLS. Oceania 6224, continue a aproximação, aguarde pista livre. A gente vai dando 6224. Começar 3305, informação brava, por gentileza 330, repetir. Autorizado Recife, nível de voo 330, via Upper Whiskey 58. Pista 10, curva à esquerda. Saída Puca, transição Caju. Controle 119.35, transponder 5133. Copiado 330, Recife, Upper Whiskey 58, decola da 10, curva de esquerda, Caju 5133, transponder 119.35, tá, 330. Oceania 6224, autorizado pouso, pista 10, vento 10 graus, 069. Livre pouso na pista 10, Oceania 6224. Europa de 8, forma, mantém position. Mantém em position, eu tá cheio. Gol 1604, decolou 10, chama controle 119, decimal 35. Obrigado. Controle, boa noite, é o gol 1604. 1604, este é o controle, meu cordial, está em contato radar. Obrigado. O gol 1604 está no horário? Bem atrasado. Então vamos voar direto a Bucu, vamos encurtar aí a sua trajetória. Obrigado, meu amigo, direto a Bucu, está presente o gol 1604. Rio 5972. Confirme. No Rio 5972, teria a nossa subida para o destino Galeão pela Uniforme ISC 50? Afirma, em instante será pago, só um instante. Se eu puder adiantar, só para a gente sentar logo aqui no PMS, obrigado. Com 972, a saída será da El Leda Eudes. Obrigado, da El Leda Eudes, 5972. Air Portugal 084. There is anyone there that speaks Portuguese?